outras cidades que me perdoem, mas aqui é diferente, sei lá, mais envolvente. Sente a vibe boa que emana da natureza. Pega uma água de coco e aprecia essa beleza natural. Na moral, esse lugar é bom demais. É onde alguns passam férias, mas pra mim é muito mais. Meu lar, meu playground, meu templo de oração, meu local de trabalho e espaço de diversão. Então, muito respeito com o meio ambiente, com nossas ruas e praias e também com nossa gente. Principalmente, aprecia com moderação. Ubatuba é de todos, mas vê se não arrasta não, porque senão vai conhecer a fúria caiçara. É só zica do mangue na contenção da parada. Eu nunca fui pra Miami, Acapulco, Ibiza, Honolulu, mesmo assim prefiro Ubatuba, Piriquê, eu vou de norte a sul, admirando o mar, pregando o Ubuntu nos reinos de Iemanjá. Pique Guayabu da natureza, eu faço um lar até os braços de Omulu. Seguirei na paz de Gá. Virou dito popular, sem a planta não dá mais. Porém pouco se cultiva, onde muito se fala. Transforma a pureza em droga, a natureza que já é. Só sente a brisa da planta, quem procurar não queimar. Viemos de Tupi pra essa terra sagrada, mas só quem é daqui que entende a parada. Só quem pode sentir, admira o brilho em oração. Ó pai, só agradece a morada. Ubatuba, onde berra Urutau, onde um sabia canta e Oxóssi dá o sinal. Quero lugar de todos, mas cuidado com o aval. E antes de mexer aqui, limpe seu próprio quintal. A gente mora onde o mar beija a praia. O verde é mais intenso e o céu é azul. De norte a sul, esse lugar é um paraíso. Se Deus é brasileiro, Ubatuba é prova disso. A gente mora onde o mar beija a praia. O verde é mais intenso e o céu é azul. De norte a sul, esse lugar é um paraíso. Se Deus é brasileiro, Ubatuba é prova disso. Respeito é bom e eu gosto, mãe natureza também. Nessa de é tudo nosso, somos terra de ninguém. Somos a terra que emana do mar, orgulho caiçara. O povo praiano que entende a mãe natureza, e se não entende, então para. Foi nas caravelas que tudo mudou, o início do fim que assim começou. Ganância trazida na face de cada covarde estrangeiro que aqui chegou. Os índios matou, o selva devastou, o riqueza explorou. Sua destruição, o tempo passou, o povo melhorou. Mas hoje bateu, meu irmão. Sonoras ou do mar, aéreo, tubo, flutter, na vibe, na paz de já. Então nem vem tumultuar. O segredo pro princípio do respeito é respeitar. Terra abençoada, floresta sagrada, mata preservada, praia conservada, linda mulherada. Vejo na calçada, mas lá na quebrada falta melhorar. Esgoto, assalto, saúde, escola. Uns vivendo bem, outros cheirando cola. Uns trocando tiro, outros jogando bola. Se resta protesto, eu vim protestar. Cê quer chegar, então vem no sapatinho. Não paga a disposição, senão cê volta. Pianinho do Perequê, vai ter a mambuca do Ipiranga, estufa dois. Os moleque é correria e não deixa pra depois. Pula do Indaiá, pros moleque é tradição. Depois da vermelha, dá um salve no caizão. Não falta, é opção de rolê em Ubatuba. Da brava do Camburi, Almada, Amaranduba. No Perequê, Mirim, de Sero, que tamo em casa. No Bela ou Seis Maria, é o fervo e lá em Brasa. Se o bairro é a ressaca, as festas são as mais loucas. Vou pra vermelha do norte, com os parceiros, tô de boa. Salve, chapa, não tombou, deixa cair. Fazer um surf na PG, no pico do Baguari. Os Aguiar, os Toledo, do Patinho na sessão. Salve, Chuca, Chaguinha, Renan, meu sangue bom. Dropou no corrimão, nós tira onda. Ligeiro, Bochecha, Luiz e o Saponga. Até as damas tão curtindo. Tô com o pet no rolê e parceiro, nós tá sorrindo. Loirinha Nike, morena Jambo, Ruiva Style. Vem. Nós só fitando, botei o fone no ouvido e de quebra eu já ganhei que o final do rolê, parceiro. É DJ. A gente mora onde o mar beija a praia. O verde é mais intenso e o céu é azul. De norte a sul, esse lugar é um paraíso. Se Deus é brasileiro, o Ubatuba é prova disso. A gente mora onde o mar beija a praia. O verde é mais intenso e o céu é azul. O litoral tá embaçado, então não vem tumultuar. O litoral tá embaçado, o litoral tá embaçado, o litoral tá embaçado. Na vibe, na paz de já.